Batista batizou Jesus de água e sal e o sinal da cruz, com a profecia que já estava esquecida, para que seu povo encontrasse a luz. Há quanto tempo que o Brasil não ganha? Isso é conversa para boi dormir. Espere em Deus, porque ele é brasileiro, pra trazer o progresso que eu não vejo aqui. André Cidane só faz confusão. Sonhei com ele e mijei no colchão. Não tenho saco para ouvir artista comendo alpiste na mesma estação, cantando regra com na barriga e só de preguiça não mudou o botão. Amigo Nero tocou fogo em Roma com a mania de ser inventor, mas como a história sempre se repete, de tanto feitiço ele se enfeitiçou. Falou que Deus não quis dar asa à cobra, seria um bicho ameaçador, mas tem uma peste delas a voando que o diabo fez enquanto Deus marcou. O tempo passa, eu tô ficando velho, andam brincando com a vida da gente. Direito eu tenho, mas ando escondido, chicotinho queimado, tá ficando quente. Tá ficando quente, tá ficando quente. E diz que Deus não deu asa à cobra.